No! No! Thank you. Ei, Joe, assim você não curte. Boa noite. Boa noite. We'll be right back. Cheirou essa droga de uma vez? Porque eu vendo. Você vende? Uhum. Você vende o quê? Cocaína? É, cocaína e crack. Você é uma moça nova, não tem jeito de fazer outra coisa? Não. Você não sabe o que é crime? Sei. Mas aí, quem fornece pra você, o que que ele, que pede pra você? Nada. Mas você consegue essa droga aqui em Uberlândia? É. E você vende pra menor, pra qualquer um, como é que é? É, qualquer um. Quem quiser. É. E o pessoal sabe disso, já vem te procurar aqui. É. Aí você viu a polícia e se assustou? Foi. Eu cheirei a droga. E agora você tá aí, ó, passando mal. Não, mais ou menos, só. Avenida Cleanto Vieira. Yeah!